faro e eu ganhar o mundo inteiro e não ter a vida eterna no porteiro. Prefiro mil vezes estar com Jesus e mesmo sofrendo carregar a cruz. Prefiro viver esta vida aqui mesmo em pobreza, que minha alma salva, tenho eu certeza. Prefiro viver esta vida aqui mesmo em pobreza, que minha alma salva, tenho eu certeza. Palavras do meu Salvador Jesus. Quem perde a vida por minha causa achará vida melhor eternamente no céu de luz. Prefiro mil vezes estar com Jesus e mesmo sofrendo carregar a cruz. Prefiro viver esta vida aqui mesmo em pobreza e minha alma salva. Prefiro viver esta vida aqui.